Nosso tema da palestra de hoje, foi indicado, é as metas de Deus. Se nós pensamos nisso, quais são as metas de Deus? Será que Deus tem alguma meta? Vamos pensar um pouquinho. O que é uma meta? É um objetivo a alcançar, certo? Será que Deus tem algum objetivo a alcançar? Então, para a gente raciocinar nisso, vamos pensar um pai, uma mãe de família, ou um homem e uma mulher, quando decide casar e ter um filho. Quais são as metas? Primeiro, constituir uma família, certo? Depois, certamente ter um objetivo com esse filho. Se Deus, na sua lei e sua ordem, constituiu-nos ou criou-nos, ele tinha esta meta, este objetivo. E certamente vai ter um objetivo para cada um de nós, ou para todos do mesmo jeito, no final de tudo isso, não é verdade? Aí nós começamos a entender aquilo que nós falamos, a doutrina espírita, que a única fatalidade da nossa vida, que Deus traçou por nós, e que nós não vamos sair de forma nenhuma desse objetivo, dessa meta, por mais que a gente queira, a gente só vai retardar o tempo, mas vai chegar lá de qualquer jeito, porque se Deus é todo-poderoso, Ele vai nos conduzir até lá, que é a perfeição e a felicidade plena de cada um de nós. Não é verdade? Então, se nós sabemos, ou melhor, antes desse raciocínio, o que nós vemos no mundo? Tudo o que a gente pode ver de criado em termos de matéria. A Terra, os astros, isso que nós estamos aqui, o balcão, os animais, os vegetais, os seres humanos, tudo que a gente possa ver de material, certo? Isto tudo é manifestação de Deus, não é verdade? Se Ele é todo-poderoso, Ele criaria isso ou não. Se Ele criou, esta é uma meta de Deus. Então, tudo o que nós podemos ver é uma meta de Deus. E aí, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, também são criações de Deus. É porque nós sabemos que quando nós temos uma ideia genial, vamos dizer assim, um grande descobridor, o cara que descobriu a lâmpada, a energia, pensa que foi ele que criou a energia? Não. Ele descobriu aquilo que já existia. Se nós vamos pensar em Santos Dumont, que descobriu como fazer um avião voar, não foi ele que descobriu. Ele só... ele descobriu em termos de seres humanos. Agora, esta condição já existia antes dele descobrir. Não é verdade? Tudo o que nós pensarmos, o que nós sentirmos, se nós sabemos que nós somos constituídos por 7 chakras, principalmente, que recebemos a energia dos astros, que temos nossos sentimentos, a nossa visão, a nossa fala, tudo isso que nós temos, nós só vamos descobrir o que realmente já existia há muito tempo, que foi criado por Deus, por a sua lei. Mas aí nós vamos pensar, espera aí, então essa balbúrdia, a violência, as doenças, também são metas de Deus? E aí? Com certeza que são. Porque esses são os instrumentos que Deus se utiliza para que a gente atinja a felicidade e a perfeição plena. Agora, nós não precisamos passar pelas doenças, pela toda essa desestrutura. Nós podemos, se andarmos no caminho reto, chegarmos lá na perfeição e felicidade plena. Agora, se você não vai pelo caminho reto, aí os desvios vão te trazer as dores, os sofrimentos, etc. Se nós falarmos, falamos em doença, né? Já falamos aqui e certificamos que Deus, certamente, na sua bondade, que é muito maior do que a que um pai e uma mãe quer para o seu filho, não vai querer ver um de nós doente, não é verdade? Deus quer saúde, felicidade, bem-estar, tudo para seus filhos. Mas por que nós ficamos doentes? Porque nós vamos caminhar fora da lei e aí adoecemos. E esses são os exemplos que eu sempre cito, né? Gastrite, úlcera, etc. Somos nós que vamos jogando lá as enzimas para o nosso estômago, até ferir a nossa parede do estômago, que aí dá a dor, que é a gastrite, e aí depois um pouquinho forma a ferida, que daí é a úlcera. E se nós tomarmos medicamento, vamos sarando, vamos recriando as gastrites e as úlceras até virar um câncer. E aí depois, se nós salvássemos, salvamos, se não, nosso corpo fisicamente vai para o cemitério. Não é verdade? Foi Deus que criou minha gastrite, minha úlcera? Não, fui eu que tenho uma personalidade vivendo tenso, nervoso, querendo controlar tudo, não aceitando as coisas como elas são. E aí meu aparelho, né, vai mandando enzimas para o meu estômago, que não tem comida, e dá tudo isso. Mas isso é meta de Deus? Sim. É a meta que Deus utiliza, que é a melhor forma, com certeza, para chamar a atenção nossa e dizer, meu filho, tu tem que mudar. Eu não te criei para tu ser uma pessoa assim. Tu tem que ser diferente. Mas é uma meta de Deus, é um instrumento que Deus utiliza nas suas leis, sua ordem, que é regra geral para todos nós, para que a gente mude. Para que um dia chegamos lá na frente, então sim, na meta, vamos dizer assim, principal, que é a perfeição e a felicidade plena. Então, se nós hoje fomos criados e estamos passando por essas situações de vivência, de evolução, foi porque Deus teve essa meta na sua vontade, vamos dizer assim, e estabeleceu essas normas e essas regras para que nós vivêssemos, fôssemos a sua manifestação, seja em que situação for, mas fôssemos a sua manifestação, porque também nós realizamos as obras que são vontade de Deus. Às vezes estamos aprontados, né, como filhos ingratos, e fazemos aquilo que não devíamos fazer, mas aí vem o chicote. Mas realizamos as obras de Deus, né? Se nós ajudamos uma pessoa, não é uma obra de Deus que se faz através de nós? E que está correta. Então, não é Deus que vem baixando, como se diz, né? E com uma varinha mágica, como a criação do mundo citada, né, na Gênesis, naquela parábola que não é para se ler ao pé da letra e se interpretar ao pé da letra, né? Faça-se a luz e a luz seja feita. Faça-se o sol, né? Aí não funciona assim. Então, mas todas essas as transformações dos mundos, vejam só, estou falando dos mundos, não estou falando da Terra. Eu estou falando dos mundos. É feito através dos homens, que se utilizam a matéria, vão aprendendo, vão descobrindo a lâmpada, vão descobrindo como voar um avião, etc, etc, para desenvolver as suas inteligências, as suas capacidades, etc, etc. Então, tudo está perfeito, em ordem, mesmo aquilo que nós achamos que está uma desordem. Porque as desordens, que não deveriam existir, são instrumentos para que a gente mude e volte para a ordem. Uma guerra mundial, por exemplo, vou citar, ela é permitida. Ela não teria necessidade, vamos dizer assim, de acontecer, mas ela é permitida, porque são as manifestações do egoísmo, do orgulho das pessoas, dos dirigentes de povos que são, na verdade, avalizados pelas suas populações, porque as populações vão se formando, vão nos exércitos e vão lá lutar para defender territórios. Aí acontece a tal da guerra mundial e muitos morrem, mas Deus utiliza esse instrumento para que haja o quê? Uma lição para todos, que isto não tem necessidade de acontecer. Não é verdade? Se nós vamos perceber, se existisse a moral e a ordem em todos nós, concebida, consciente, por exemplo, que nós falamos dos órgãos de segurança, a polícia, etc., as leis de um país não precisavam existir. Elas só existem porque existe a imoralidade em nós, que não sabemos respeitar as coisas dos outros. Então se faz necessário esses instrumentos para que a gente tenha mais ou menos uma condição de viver, não é verdade? Senão, se nós tivéssemos a moralidade de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa, né, não vamos falar de Jesus, que era a perfeição, mas desses, de Gandhi, desses seres, Chico Xavier, não precisaria isso tudo, não é verdade? A própria vinda desses seres para acordar nós, podemos dizer que é uma meta de Deus, que encaminha esses seres para que mostre para nós que temos que levantar a cabeça e realmente entender a principal meta, que é sermos perfeitos um dia e atingirmos a felicidade plena. Deixando no final a pergunta, nós estamos cumprindo com a nossa meta, que é a meta de Deus? Porque se Deus é todo-poderoso, tudo aquilo que eu estou fazendo, Ele está permitindo. Então, também, é um instrumento de aprendizado que é a sua meta. Porque se Ele quisesse não permitir, romper, que eu fizesse outra coisa, certamente, Ele não permitiria. Senão, não seria todo-poderoso, não é verdade? Então, somos nós as metas, né?